anda devagar. Chegou o papai, ele acaba de chegar. Chegou o papai, um beijinho vai me dar. A mamãe com seu jeitinho toda a casa arrumou pra esperar o papaizinho que agora já chegou. Chegou o papai, ele acaba de chegar. Chegou o papai, um beijinho vai me dar. O barulho da chavinha que acabamos de escutar é o papai que vem chegando, abre a porta devagar. Chegou o papai, ele acaba de chegar. Chegou o papai, um beijinho vai me dar. Abre a porta devagar. Chegou o papai, ele acaba de chegar. Chegou o papai, um beijinho vai me dar. A mamãe com seu jeitinho toda a casa arrumou pra esperar o papaizinho que agora já chegou. Chegou o papai, ele acaba de chegar. Chegou o papai, um beijinho vai me dar. O barulho da chavinha que acabamos de escutar é o papai que vem chegando, abre a porta devagar. Chegou o papai, ele acaba de chegar. Chegou o papai, um beijinho vai me dar.